Fecheiro 14. Esqueci o meu desconforto perante o sentimento antirromano com que acabara de me deparar. Fiquei de boca aberta e teria continuado a andar em direção à estátua se Antípatro não me tivesse agarrado por um braço. O guia continuava a falar, narrando cada um dos trabalhos de Hércules, imagino eu, mas não o ouvi. Olhava em reverência para Zeus, sentado no seu trono. Há raros momentos na vida em que a mente se recusa a aceitar o que os olhos contemplam, porque o que se contempla simplesmente não pode existir no mundo, tal como o conhecemos. Não tem lugar na natureza, logo é sobrenatural, e como tal não pode existir. A mente está quase sempre certa. E os olhos errados, enganados por uma ilusão de ótica. Mas enquanto o confronto entre a mente e os olhos não se resolve, o observador é tomado por uma espécie de torpor. Assim foi quando contemplei Zeus, pois de certo não se tratava de uma simples estátua, mas do próprio Deus. Por fim, o guia deixou de falar e passou por mim, convidando o grupo a segui-lo. Com Antípatro ainda a segurar-me o braço, o que era bom, pois precisava do seu toque para me manter firme, avancei. Cada passo levava-me para mais perto do Deus. Este desenhava-se cada vez maior, até eu me sentir quase sufocado pela sua presença. Embora fosse enorme, o templo quase não o conseguia conter. De facto, se Zeus se levantasse do seu trono, o templo teria ficado sem telhado e as colunas ter-se-iam partido. A fraca iluminação contribuía para o efeito fantasmagórico. A porta estava virada para leste, de forma a captar os raios de sol nascente e para permitir a Zeus fitar o estádio ao longe. À tarde, a luz que penetrava no templo era suave e incerta, auxiliada por pequenos braseiros sobre tripés e tochas colocadas em esconsos ao longo das galerias altas de cada lado. Um grande espelho de água, diretamente em frente ao trono de Zeus, refletia a sua imagem, bem como tremeluzentes pontos de luz das chamas. O espelho de água acrescentava mais um elemento de irrealidade, pois havia algo muito estranho em relação à sua superfície. Parecia mais densa do que a água, cintilando com uma capacidade refletiva, mais próxima do mármore preto polido. Quando chegámos à beira do espelho e o fitámos, compreendi que não estava cheio de água, mas de azeite. Tratava-se do reservatório usado pelos descendentes de Fídias, que todos os dias ungiam a estátua. A voz do guia começou gradualmente a penetrar na minha consciência. O trono do Deus é, em si mesmo, uma criação espantosa, maior e mais opulento que o mais grandioso monumento de muitas cidades. Os braços da cadeira são formados por esfinges de aspecto feroz, cujas asas se curvam para apoiar os cotovelos do Deus. Os apoios e os lados do trono foram cobertos de pinturas e esculturas espantosas que representam histórias de deuses e heróis. Não há parte do trono, por mais pequena que seja, sem ornamento. Toda a superfície foi decorada em mármore, elaboradamente trabalhado, coberta de metais preciosos, ou incrustada de joias cintilantes. Se Fídias não tivesse construído nada mais do que o trono de Zeus, continuaríamos a dizer dele que era o maior de todos os artistas. Mas vê do próprio Zeus. A espantosa serenidade do seu rosto, sob a coroa dourada que lhe cinge a testa, a majestade do peito largo e dos braços poderosos, a elegância do drapeado dourado que cai sobre um dos ombros e cobre os rins. Na mão esquerda segura um cetro, encimado por uma águia de ouro. na palma direita, oferece-nos a Nice alada, deusa da vitória. Há quem diga que Fídias se inspirou na Ilíada. Bastou Zeus a sentir com a cabeça e, diz Homero, o Olimpo tremeu nas suas fundações. Outros acham que Fídias deve ter contemplado Zeus com os seus próprios olhos. Não me custa acreditar nisso, sussurrei. Agora, se me seguirem de novo até à antecâmara, poderemos subir à galeria e terão o privilégio de ver a estátua ainda de mais perto. Enquanto subíamos a estreita escada em espiral, em fila única, a minha atenção foi brevemente afastada da estátua. Embasbacado, assimilei os sumptuosos pormenores arquitetónicos do interior do templo. Tratava-se de uma estrutura mais pequena do que o grande templo de Ártemis em Éfeso, mas era ainda assim impressionante. Que riqueza espantosa tinham acumulado estes gregos nos séculos anteriores! E que espantosos artistas e engenheiros tinham vivido entre eles! Quando chegámos à galeria, parei para me debruçar sobre o parapeito e olhar para baixo, para o comprido espelho de azeite, que visto de cima era absolutamente preto. Um outro grupo de turistas acabava de entrar e fitava buquiaberto a estátua. Antípatro assobiou e eu apressei-me para junto do restante grupo, na extremidade ocidental da galeria. O nosso guia estava em silêncio, o que me parecia apropriado, pois não havia palavras capazes de captar adequadamente a sensação de nos encontrarmos tão perto do Deus. Comprimido contra a balaustrada, eu encontrava-me tão perto quanto um qualquer mortal poderia ficar do rosto de Zeus Todo-Poderoso. Se o Deus virasse o rosto, ter-nos-íamos fitado, olhos nos olhos. Mesmo visto assim tão de perto, os pormenores da sua barba dourada, pele de marfim e olhos de lápis-lazuli eram espantosos. Se tivesse pestanejado, erguido o poderoso peito num suspiro ou abanado a cabeça para soltar os caracóis dourados que lhe caíam sobre os ombros, eu não teria ficado surpreendido, pois neste momento não tinha qualquer dúvida de que o receptáculo criado por Fídias continha de facto os Zeus. Estremeci, pois sob a luz tremuluzente percebi um tremor de determinação. Zeus estava prestes a virar para mim o seu rosto. Preparei-me, pois se o Deus falasse, a sua voz seria de certo mais ensurdecedora que um trovão. Depois pestanejei e compreendi que o movimento que julgara ver não passara de uma ilusão, pois ninguém à minha volta reagira a ele, e a estátua permaneceu como estava. Tolo, disse a mim mesmo. Todos sabem que os deuses nos templos nunca falam em voz alta. Exprimem-se através dos oráculos, dos sonhos ou do combate dos pássaros, que só os augures são capazes de decifrar. Ainda assim, quando a visita chegou ao fim e o guia nos voltou a conduzir até à entrada, eu continuava a olhar por cima do ombro, sentindo o olhar de Zeus sobre mim. Quando saímos do templo e regressámos à luz do dia, pestanejei e abanei a cabeça, como se acordasse de um sonho. O guia não parecia perturbado. Afinal de contas, realizava aquela visita várias vezes por dia e tinha o privilégio de tocar na estátua para ungir o marfim. Entregou-nos a todos um pequeno disco de madeira. Usem-na hoje, e esta ficha permitir-vos-á visitar a oficina de Fídias por metade do donativo normalmente pedido. Na oficina encontrarão as ferramentas e os moldes usados pelo mestre escultor e pelos seus assistentes. Vamos ver a oficina, Gordiano? Perguntou Antípatro. Suspirei, sentindo-me subitamente exausto. Acho que preciso me deitar um pouco. Deve ser do calor. Senti-me algo contrariado, pois normalmente era Antípatro quem se cansava primeiro. Muito bem, regressemos ao pavilhão do nosso anfitrião. A multidão continuará a andar de um lado para o outro até bem depois do pôr do sol, mas não vejo por que não nos havemos de deitar cedo. Não devíamos comprar alguma comida de um dos vendedores para que tenhamos algo para comer mais tarde? Desconfio que teremos muito que comer e beber no pavilhão, sempre que quisermos. O nosso anfitrião pode dar-se ao luxo de ser generoso. O sol estava baixo no horizonte quando atravessámos o Altis. As estátuas lançavam sombras compridas à nossa volta. Uma das mais compridas era a de um guerreiro no cimo de um cavalo. A sua armadura romana fazia com que saltasse à vista por entre os atletas de bronze nus. Fiz uma pausa para ler a inscrição em grego no pedestal. Em honra de Lúcio Múmio, comandante-chefe de romanos, a cidade de Élida erige esta estátua em reconhecimento da sua virtude e da gentileza que mostrou para com Élida e os restantes gregos. Ergui os olhos para a figura de Múmio. O seu rosto insípido não mostrava qualquer emoção. Com uma mão segurava as rédeas do cavalo, a outra estava erguida num gesto de paz. Então aqui está a estátua que o guia referiu. O que acha dela, mestre? Virei a cabeça apenas para constatar que Antípatro se afastava já a passos largos. Apressei-me no seu encalço. De regresso aos nossos aposentos, deixei-me cair na cama e adormeci de imediato. Acordei a meio da noite devido à necessidade de verter águas. Cambaleei através da aba, ainda meio a dormir, e avancei até uma trincheira, não muito distante, que tinha sido escavada com esse propósito. A lua estava quase cheia, lançando sobre o vale uma baça luz branca e criando sombras pretas contrastantes. Nem todos dormiam. Sobre o silêncio geral, ouvi os ecos de canções embriagadas e fragmentos de conversas distantes, e aqui e ali vi o brilho de algumas fogueiras que ainda ardiam. Regressei à tenda, ergui a aba que dava acesso aos nossos aposentos e estava prestes a meter-me para dentro quando ouvi uma voz que vinha de outro ponto no pavilhão. É preciso fazer algo em relação a ele, e depressa. A pessoa que falava parecia ter erguido a voz numa súbita explosão de emoção. Soava-me estranhamente familiar. Alguém lhe respondeu, mas num tom muito mais baixo, quase inaudível. O primeiro homem voltou a falar. Inofensivo? É tudo encenação. Digo-te que o tipo é perigoso. Acho que é um espião romano. Isto suscitou mais uma resposta sussurrada. O primeiro homem voltou a falar. A sua voz era irritantemente familiar. Seja ou não um espião, é capaz de nos expor como agentes de Mitridates. O Sidónio tem de morrer. Aquelas palavras despertaram-me por completo. Não só Antípatro tinha sido reconhecido, como alguém falava em matá-lo. Alguém que se encontrava no mesmo pavilhão onde dormíamos. Transpus a aba. O pequeno quarto estava tão escuro que quase não conseguia distinguir a forma de Antípatro na sua cama, aparentemente ainda a dormir. Contudo, quando me aproximei para o acordar, aquilo que tomei pelo seu ombro revelou ser apenas uma almofada e algumas pregas de um cobertor. Mestre? Sussurrei. Antípatro desaparecera. Fiquei imóvel, no silêncio, à escuta. Já não ouvia os outros dois no pavilhão. Ter-me-iam ouvido sussurrar? Considerei a hipótese de me aventurar por entre o labirinto de abas e divisórias para os confrontar, quem quer que fossem. Mas decidi que isso seria uma loucura. Se achavam que Antípatro era um espião romano, Saberiam que eu era o seu companheiro de viagem e certamente desejariam também fazer-me mal. Em que estava Antípatro a pensar para nos arranjar alojamento num pavilhão repleto de agentes do Rei do Ponto? E onde estava Antípatro? Eu não podia permanecer na tenda. Por outro lado, não fazia sentido gritar por Antípatro, acordando os outros e chamando a atenção sobre mim mesmo. Saí dos nossos alojamentos e, sob a luz forte da lua, avancei através das tendas mais pequenas de redondezas, bem como por entre um sem número de homens que dormiam ao relento sobre cobertores. Por sorte, descobri um espaço sem ninguém sob uma oliveira, sentando-me com as costas contra o tronco, escondido por entre as profundas sombras da lua, podia ver claramente a aba para os nossos aposentos. Instalei-me à espera de Antípatro, pensando que este regressaria em breve. Talvez, como eu, tivesse saído para se aliviar, ou incapaz de dormir, tivesse ido dar um passeio noturno. Ficaria atento ao seu regresso e impedi-lo-ia de entrar na tenda, onde alguém, talvez até o nosso anfitrião, planeava a sua morte. Subestimei o poder do sono, ou hipno, como os gregos chamam ao deus do sono. Ainda que lutasse por manter os olhos abertos, um poder mais forte do que eu insistia em fechá-los. Quando voltei a acordar foi porque alguém me abanava. Abri os olhos e foi com um sobressalto que vi, agachado ao meu lado, um estranho de pala no olho e nariz grande. Precisei de alguns momentos para compreender que se tratava de Antípatro. Mestre, está bem? Claro que estou. E tu, Gordiano, não conseguiste dormir dentro da tenda? A luz suave da madrugada acordava e agitava as pessoas à nossa volta. Em arranques e pausas, pois ainda não estava completamente acordado, tentei explicar-lhe o que ouvira durante a noite. Antípatro ficou em silêncio durante muito tempo, abanando depois a cabeça. Foi um sonho, Gordiano. O que ouviste foram vozes num sonho. Abanei a cabeça. Não, mestre. Eu estava bem acordado, tão acordado como estou agora. Antípatro ergueu uma sobrancelha. O que é ainda meio a dormir, parece-me. Talvez tivesses ouvido algo, mas não o tivesses compreendido bem. Não, mestre. Estou absolutamente certo. Mas estaria? No dia anterior estivera certo de que Zeus estava prestes a falar comigo e tratara-se de uma ilusão. De súbito os eventos daquela noite pareciam turvos e irreais. Mas onde esteve a noite passada, mestre? Para onde foi? Antípatro sorriu. Estava demasiado quente e abafado dentro da tenda para conseguir dormir. Como tu, encontrei um lugar cá fora e dormi como uma pedra. Agora acorda, dorminhoco. Vamos comer qualquer coisa no pavilhão do nosso anfitrião. Está louco? Podem envenená-lo. Gordiano, os teus medos são infundados, garanto-te. Mas se quiseres, podemos comprar o pequeno almoço a um vendedor a caminho do Boleutérion. Do quê? O edifício onde os atletas realizam o seu juramento solene. Devem todos prometer, perante uma estátua de Zeus que empunha os raios, competir com honestidade, obedecer aos juízes, não aceitar subornos e repudiar o uso de magia. Fazem-no em pequenos grupos. Depois saem a fim de receberem a aclamação da multidão. É uma oportunidade maravilhosa para ver todos os atletas de perto. Não os vimos já a todos ontem, durante o desfile? Antípatro revirou os olhos. Sem mais uma palavra, ergueu-se e começou a andar. Segui-o, tropeçando um pouco, pois os meus membros ainda estavam pesados de sono. No exterior do Boleterion já se reunira uma multidão considerável, mas havia algo de errado. Mal chegámos, um desconhecido virou-se para Antípatro e perguntou: é verdade o que se diz? O quê? Que o Protofanes de Magnésia não poderá prestar juramento? O que significa que não poderá participar no Pancrácio. Mas por que não? Porque ontem deitou as mãos àquele cínico. Se não lhe tivesse tocado, não haveria qualquer problema. Mas como o maltratou, e como tudo aconteceu sobre o muro do Altis, os juízes acham que o Protofanes pode ter violado uma qualquer lei sagrada. Isso é ridículo, disse outro homem. O Protofanes fez apenas o que todos queríamos fazer. Mas não devia ter tocado no filósofo, disse outro, acenando piamente o indicador. Dizem que tudo poderá depender do símio, o cínico, disse o outro. Como assim? Perguntou Antípatro. Parece que nenhum dos juízes viu de facto o que aconteceu. Estavam demasiado afastados e não olharam para trás a tempo. Por isso chamaram o símio para que testemunhasse. Se ele aparecer esta manhã e declarar que o Protofanes o agrediu no cimo do muro do Altis, então tudo estará terminado para o Protofanes. 4 anos de treino e a sua oportunidade de alcançar fama e glória desvanecer-se-ão numa nuvem de fumo. E tudo por causa disto. E se o cínico não aparecer? Perguntou Antípatro. Então, talvez o Protofanes possa prestar juramento. Duvido que algum dos outros atletas testemunhe contra ele. Houve uma súbita comoção. A multidão abriu alas para Protofanes, que avançava, envergando um modesto quítone. Saudaram-no e bateram-lhe palmas. Alguns aproximaram-se para lhe dar uma palmadinha de apoio no ombro. O jovem, que se mostrara tão exuberante no dia anterior, tinha esta manhã uma expressão diferente, parecendo triste, mas determinado. Protofanes subiu os degraus do Bouleuterion, mas 2 juízes, envergando túnicas púrpura, avançaram e usaram os cajados bifurcados para bloquear a sua passagem. Conheces as acusações contra ti, Protofanes, disse um. O atleta abriu a boca para falar, mas pensou melhor. Mostrar-se desrespeitoso para com os juízes desqualificá-lo-ia tão depressa quanto um ato de impiedade. Engoliu em seco e falou com a voz grave e rouca. Quando será a decisão? Creio que rapidamente, disse o juiz. Ali vem o cínico. As pessoas recuaram para deixar passar Símio, que acabara de aparecer no limiar da multidão. Como de costume, o cínico estava a dar espetáculo, cambaleando como se estivesse embriagado, agarrando-se à garganta com uma mão e esboçando gestos suplicantes com a outra. O que está ele a fazer agora? Disse alguém entre a multidão, enojado. Está a troçar do Protofanes, erguendo a mão direita, como fazem os lutadores de Pancrácio, para reconhecer a derrota. Que lata deste cínico! Troçar de um jovem, precisamente quando está prestes a arruinar-lhe a vida. Símio cambaleou precisamente na direção de Antípatro e minha, aproximando-se tanto que tive de recuar com um salto. Enquanto mudava de direção, ouvi-o suplicar com a voz fraca e crucitante: sede, tanta sede! Ele não está a fingir, disse eu a Antípatro. Há realmente algo de errado com ele. Num dos degraus do Bouleterion, mesmo à frente de Protofanes e dos juízes, Símio caiu. Agitava os braços e as pernas escanzelados e revirava a cabeça. Sede! Pelos deuses! Tanta sede! Depois de uma derradeira e horrenda convulsão, Símio rebolou, ficando com o rosto colado ao chão e os membros abertos, e não se voltou a mover. O braço direito estava estendido por cima da cabeça, de tal forma que o dedo indicador nodoso parecia apontar para protofanes.